o menor abandonado, que quase desesperado está batendo em seu portão. É o retrato da necessidade, pedindo à sociedade um simples pedaço de pão. Filho talvez de um casal desajustado, por isso não é culpado da cruel situação. Mostre para ele o bom caminho, dê-lhe escola e carinho, e verás um cidadão. Porque com cacetete não tem jeito, ele será um mata-sete ou um Madame Satã. Não se deve maltratar uma criança, ela vive a esperança de um promissor amanhã. Não se deve maltratar uma criança, ela vive a esperança de um promissor amanhã. Não despreze o menor abandonado, que quase desesperado está batendo em seu portão. É o retrato da necessidade, pedindo à sociedade um simples pedaço de pão. Filho talvez de um casal desajustado,